Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Décimo vigésimo primeiro episódio. O Leixes Agentarado. É uma expressão que eu não conhecia e estava a ver ontem. Já tinha ouvido a expressão, mas nunca percebi o que é que é. Walk. É o quê? Walk. Aquele pessoal que tem pena de tudo, dos animais, do coisa. Chama-se o walk? Os walk. W-O-K é... Que são preocupados com os negros, com os animais, com as coisas todas. O politicamente correto levado ao extremo. Estava a coisa, isto por causa do pessoal do LGBT andar agora a defender os palestinianos. Não. Então via-se lá os gajos em manifestações e os árabes a insultarem-nos. não vos queremos, desprezamos. E depois era um, mas isso deve ser era um podcast desses do YouTube e era um árabe e ele disse: vocês são parvos, porque se o Hamas mandasse disso, vocês eram os primeiros a marchar. Mas olha, só cenas dessas. A cena, por exemplo, a colonização do Brasil, não é? Rever a história, pois é, se... A linguagem de género, que já não é. Não podes ter o artigo. Como é que se diz? Feminino, masculino. Não. Mas isso atinge um. Estamos a atingir raios de estupidez. Eu gostava de saber o que é que quer dizer walk. Aquilo deve ser um acrónimo de alguma coisa, estás a ver? Provavelmente. Tal como o WASP. O que é que quer dizer o WASP? O WASP é White Anglo-Saxonic Protestant. A ver, este lanchinho cheira... Mas o walk, a expressão do walk, apareceu com essa cena do Black Lives Matters. E são as próprias pessoas que assumiram essa coisa. Agora é um insulto, mas primeiro começou a acontecer. Agora é... Um gajo de direita. Só da direita e um walk é chamar uma viado. É a cena do transgénero, dos direitos. De identidade qualquer de género. Qualquer gajo que defenda qualquer coisa que seja que saia fora dos padrões da direita é um walk. Por exemplo, estão catalogados não sei quantos géneros. Tive uma miúda, olha, a filha dos enfermeiros a explicar que há... São 34, tivemos essa conversa no programa. Eles disseram que eram 50 e tal. Exato. Imagina no Fatel Sónica fazer casas de banho para essa malta toda. Bom, vamos chegar a esse cúmulo de estupidez, não é? Ou se acaba e é casas de banho mistas ou... Ah, se isso não dá, já casas de banho ou barracuda, quando vou lá tocar, nunca percebo qual é a casa de banho das mulheres ou dos homens. Eu vou a primeira que tiver aberta. Isso só é mau, porque quando isso acontecer, vamos perder aquele grande privilégio dos homens que estão numa festa e vão fazer o xixizinho rápido. E elas estão lá numa fila, parece a fila de dar a volta ao quarteirão. Não é? Quer dizer, não. Isto é muito, muito confuso, muito. I was made for loving you, baby. Não esqueço. Thank you. wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. And girl, you sou sempre pela liberdade, desde que a liberdade depois não interfere. É, sim, mas, ou seja, eu acho é que assuntos não deviam sequer, ser sequer assuntos. Quando tu começas a apagar e acho que cenas dos livros da Amy Poehler só porque tem lá um tom... Por exemplo, em relação a essa cena dos fascistas, a realidade que eu acho é que quanto mais falas do assunto, mais poder mais estás a presenciar. Se tu ignoras aquela merda, esses gajos da os extremistas, os extremistas, sim. Os extremos alimentam-se, estás a ver? Não, alimentam-se também dos outros extremos. Alimentam-se do outro extremo. Ao mesmo que não sejam extremistas, mas querem que se apoiem politicamente corretos e não querem nem. Às vezes que os extremos tocam-se. E de facto tocam-se na estupidez. É como, por exemplo, estávamos a falar disso do pânico, de situações. Eu tive ao. O Vítor Rua e o primeiro fundador do Paulo Borges, que era o fundador do PAN. E as teorias do PAN, algumas coisas é os animais de circo irem para a passar. Pôres um animal de circo agora na selva e ir lá comer. Cinco minutos. E depois, no meio daquilo tudo, castam os animais. São tão puritanos, então agora vão castrar animais. se querem animais, ao natural não vais castrar animais. Isso é um partido que desapareceu. Mais ou menos. Em termos eleitorais, sim. Agora está a começar a ficar na reta final. Foi ali o fenómeno. Mas há alguém a assumir a luta deles. Mas são os que estão a assumir a luta deles, que é o Bloco de Esquerda, que está a desaparecer. Yeah. Os animais são animais votassem. Mas tu não podes estar a preocupar só com determinadas coisas, tens de preocupar com tudo. É que tu não podes estar sem específico dos animais e pois é, dos bebedores de cerveja, é dos descascadores de amendoins, é dos... Cada... Era mais interessante se fossem partidos por setores. Da agricultura, tivessem preocupações do urbanismo. Isso, não sou contra essas cenas de ser povo. Aliás, não quiser, isso não há, é mais o género ser povo, não sei o é, quê. E é constitucionalmente proibido. Cada um faz o que quer. Acho que é um bom assunto. Mas isso ou é quase uma coisa no mesmo caminho. Deveria ser o não assunto. Do bem-estar global, mas só de determinados assuntos. Ora, fodemos. Que eles é da natureza. Se tu quiseres fazer um partido da maneira que não podes. Onde é que está o crack? Yeah, Wildfire and Hagasan. I will be done, Mr. Bay. What can you do to a Sanagan? What can you do to a Sana Jesus? They try destroy me with evil, but evil now awaken me, chow. Me fully equipped, covered with the Holy Spirit, and the blood that Jesus is flowing on me. Try them a try to put I and I down, but like David me kill them with a slingshot. Try them a try to fight I and I, but with the Holy Ghost fire we light them up. Just imagine if a people go on and sit around the bar, planning in a meeting to destroy me life, trying to make me nothing, but it have to make me laugh. You can never destroy a son of God. After nothing, he makes me something. That's what God does before your evil plans. God already knew and what to do to stop those evil thoughts. Try them a try to put I and I down, but like David me kill them with a slingshot. Try them a try to fight I and I, but with the Holy Ghost fire we light them. Yes, you evil people, you can't do me nothing, cause I and I the world's and the secret place of the Most High, who is I'm under the shadow of the Almighty, for he is my refuge and my fortress, my God, in him I will trust. Yes, in his feathers we shall take cover, under his wing I shall be still. Try them a try to put I and I down, but like David me kill them with a slingshot. Try them a try to fight I and I, but with the Holy Ghost fire we light them up. Just imagine if our people go on and sit around the bar, planning in a meeting to destroy me life, trying to make me nothing, but it have to make me laugh. You can never destroy a son of God. After nothing, he makes me something. That's what God does before your evil plans. God already knew and what to do. Try them a try to fight I and I, but with the Holy Ghost fire we light them up. Vou ficar aí com o resto dos ou queres levar para o... Não, eu já levo tudo. Os gatos depois fizeram o concurso, não? Eu tenho que estar bom. Não, mas não se faz bem hoje. Na boa sol. E os painéis solares? Anda toda a gente chateada aí com os painéis solares. Nós também é um negócio. Serão obrigados. A minha única chatice com os painéis solares é aqueles caralhos a serem ali da frente hoje da guarda, que eu preciso de estacionamento para fazer a lesão. Já comecei a evitar essa conversa. Quer dizer, então, aquilo que passa ali, centenas de anos, com gestas, propícios e focos, ninguém aponta na merda. para lá para as soares, não, não plantou lá uma árvore. Epá, que não venha com merdas. Então aqui nunca deu lá nada. Dava a ser para arder. Mas a realidade é o quê? Os painéis solares são perigosos? Não. É isso que dizem? São visualmente... Não, mas tu é verdade, não são visualmente... Mas tu perguntei... Mas podia ser pior, visualmente mais agressivos são as eólicas. Pergunta aí... Está mais longe da vista, não há no topo. Pergunta aos mais elucidados, maravilhosa terra onde estamos, que aquilo aquece a temperatura. Não, eu acho que aquilo é mau porque aquilo depois não é aquilo para se degradar, aqueles produtos todos que eles utilizam para fazer o... Então e a biomassa ainda funciona à noite ou não? Como é que está esse... Não sei, mas era uma cena espetacular para dar um concerto de punk à noite na... biomassa. Na biomassa. Que ali... A bateria já estava. Era giro com os punk industrial. Não, punk industrial, indústria ou florestal. Lá dentro não consegues, ninguém te vai deixar lá e fazer alguma coisa. À porta talvez, até chamarem a engenharia. Talvez, talvez. Mas sabes de onde é que podiam fazer um vídeo espetacular? Ótimo, diz. Na serração aqui à saída de Valverde. Ei, mano, aquilo é um cenário espetacular. Und nun eine sogenannte Supergroup, Amazon Lake und Palmer mit Take a Pebble. Thank you. Esse ferro velho também é. É sim, esse em Castelo Branco, aquilo é qualquer coisa fenomenal, porque eu tinha visto nada. Mas é maluco. Ah, era gajo para deixar lá fazer isso também, esse gajo. Sim, desde que não lhe queiras comprar um carro, pelo não, o gajo não vende. É, trata mal as pessoas todas. O gajo não vende, aquilo já é sei. Como ar. Mas acho que já os Pacilicas ou alguém. Sim, há alguém que. Ou é o pai do Chico Pissas, conhece o. O homem. Além de ter aquelas foice e martelo enorme e ferro, que ele deve ter vindo da festa da, do Avante. Que rica ideia, pá! Qual? É esta ou então, do autismo? Eu trouxe, ficou na terra aí. Está aqui, olha aí. Este é o que está aqui. Então, tens que abrir esse. Olha, o leves já tarado. Mas, já mais, eu já tenho é aqui a queimar melhor. 8h30 tenho que bazar. Que horas são? Este tem 3 músicas, 2 bifes, faltam. São 8h19. Eu escolho Jarquês, 25 minutos e 35 segundos. Estou a nascer de vontade. Deixei de vontade de 25 minutos de. Ah, então podemos pôr o White Noise. Há pouco tempo fiz um programa com 3 músicas. Yeah. Então pronto, se eu escolher uma, lembrei-me agora, de repente. Sim. O Reed. Não tinhas lembrado. Sim. Para não. Tu, qual é que gostas do Reed? É o Walk on the White Side. Sabes que eu fui ver um Reed? Não, falar tudo. No último dia à Expo. Sunday morning. Fui ver nos ecrãs. Sunday morning. Vi nos ecrãs. Tem para lá chegar. Adorava ver o Reed, ouvi, agora já não consigo. Né? Ouvi! Aliás, porque aquilo é para ouvir, não é para ver? Sim. Para ver é Taylor Swift. Nos anos 70, 80, agora. dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. Estava tá a ver agora que a Brigitte Bardot ainda é viva. Brigitte Bardot morreu foi a François Hardy. É, olha. Olha, isso podemos prestar aqui uma homenagem tardia. Está uma música da François Hardy. Tu ligar que sou ele assim. Personne ne m'aime. Mais jours comme Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Até para dar as boas-vindas aos nossos camaradas imigrantes que vêm no verão. Sério? Tu está fé. Lembras-te? Seguido, voltei de lá. Já exatamente. Terminaram. Já se sentiu. Já é sobremesa? Não, é um só café, cafezinho. Oh, sim, e depois podemos acabar com voltei de lá. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Curiosamente, estive a escrever ontem um texto, porque o Mário Fernandes me obrigou a ver o filme, e eu tive que escrever um texto para os encontros de cinema do Fundão, que vão ser em agosto, de 8 a 12 de agosto. E então ele mandou-me um filme para ver de um realizador português chamado Paulo Carneiro, que foi à Suíça, a Genebra, fazer uma espécie de documentário sobre os carros dos imigrantes portugueses em Genebra. Fiz. É uma cena totalmente surreal, porque os gajos têm... É uma tribo do tuning, estás a ver? Os gajos artilham aqueles carros todos de uma maneira. E um gajo tinha pintado as cores da Fanta, da bebida, no carro. E então aquilo é um documentário sobre... Agora sei bem, Luís. Aquela malta a falar sobre porque é que tem os carros assim, quando vem a Portugal... Ah, então parece que não faz assim. Sim, aqui o Jerónimo, assim, amanhã já tem um... Também não era uma ideia, não? Vocês não querem? Também vi. Já disse que ia jantar a casa, tenho que aparecer com o fome. Não é como arranjar um... Não é mal nenhum. Não, estava estranho. Então, e o nosso amigo? Está proibida a palavra, não é verdade? A palavra está proibida. Qual? O broche? Não. Capital de Saigão. Não, a outra. O putativo. É para aí. Não tenho as dúvidas. Mas nós aqui temos uma grande ascendência judaica. Aqui tu podias gravar o teu... Podias fazer um álbum judaico depois mostrar em Belmonte. Tinha que aprender hebraico. Ah, tenho uns amigos... A tasca da estação é hebraico. Como é que se soaria? E... Olha, eu queria um whisky é que há, sem ser o... O Valentine's com gelo, se achou? Dois. Dois, que é para arrematar a loja, tens que ir para a cabine, que é, caminhar, chata é, amanhã. O que é um facto? Lisbia. O que é um facto é que o Fundão está-se a tornar numa, ainda bem, numa cidade multicultural. É pá, eu que agora também, aquela parte lá abaixo, como é que vais passar aí? Já foste ao. Olha, podes ir lá, o Petit, há lá um restaurante indiano fixe. Bem, não há nada indiano. Pá, pois há, já fui esse. É fixe, mas não mal. É barato. Não, o gajo fica assim. Mas eu comi bem, nós fomos lá uma vez, comemos bem. O restaurante indiano não. Não vi lá ninguém, foi. Não, exato, eu vou lá, estou lá sempre eu e. Mas como se vai, eu estava a fazer casamentos. Casamento do quê? Na televisão? Sim. Ah, não reparei. É, de... Tem uma televisão gigantesca. Eu não sei se eles são cinco, era só gajos. Não, mas aquilo tem uma emenda, tem. Não tem só. Tem é onde? É lá na rua, na Avenida da Cidade da Covilhã, onde era o Petiscar. O gajo tinha um stand de automóveis e abriu uma petisqueira e depois... Ah, cá em cima, na primeira curva. Não, na rua, na avenida. O que eu acho em relação ao Fundão é assim, obviamente a demografia está a mudar, mas não sinto que seja uma cidade perigosa, nunca senti perigo aí. É só a percepção das pessoas. Então não é perigosa? É quê? Os outros que de cada vez, olha, ainda há dias... O único perigo que há aí é a GNR. Yeah. Quer dizer, aqui nunca cá houve nada. Era tudo... Não, era tudo não, não, era nunca tudo. Senti nem nenhum... Nenhum desconforto. Nenhum desconforto, veja, bandos e não sei o quê, de... Então é normal que estão cá sozinhos a trabalhar, tem que estar uns com os outros. Devam. Não tem cá as mulheres que não as deixam vir as mulheres. Provavelmente apalpam-se uns aos outros, é aquilo, pobre e amor. E... É como aquela. Ei, dá-me 20 ou 30 numa casa. Walk like an Egyptian. E os portugueses, quando foram para a França, viviam quantos? Pois, ora bem. Uma cena que eu acho que não é na cena anti-imigração é que as pessoas chateiam-se. Com os imigrantes ricos, ninguém se chateia, estás a ver? os vistos de gol e compram isto tudo ao preço da chuva. É os pobres é que é chato, pá. Os pobres é sempre uma chatice. Já cá havia tantos. Mas, por exemplo, não... no Porto, em Lisboa, compreende-se, se calhar, as coisas possam ser mais perigosas. Já te contei aquela história. Um amigo que no Porto foi assaltado por dois paquistaneses, que é coisa que pensava nunca na vida. Em Portugal, ser assaltado por dois paquistaneses. Mas a probabilidade de seres assaltado por dois portugueses é 98% mais elevada. Exatamente. Quando agora assaltaram a escola do Fundão e a escola da Colher, imigrantes. Antigamente, qualquer crime, eu lembro-me qualquer tanto galinha que apareça aí fora do baralho é um imigrante. Qualquer... Mas não havia também alguém que assaltasse a escola? Cá, também havia um gajo que estava aí a dar bocas que houve assaltos ali na Fatela e eu acho que é tudo tanga. Então, um gajo a dizer isso. É só mesmo aquelas cenas para propagar a boate. E qualquer coisa que tu vês aí que segues os grupos tem a ver com o Fundão, o pessoal é mesmo. Low, é mesmo. Mas já nem sabem escrever. Exato. É assim, está a ver? Ai, português, e depois nem sabem escrever. O que era português, sabem escrever, está a ver? É vergonhoso. Pois é o guardo, estás a ver? É doloroso. Há um crime qualquer, vai logo uma senhora manhorra qualquer a dizer: ah, é a política dos imigrantes e as casas e os trabalhos. Sim. Então, isso também foi uma história mal. Isso está em julgamento. História está mal contada. É. Mas isso aí está em processo, é melhor não comentarmos. Pois. Mas é verdade. Sabes quem é? Não é muito. Olha para o Nogeré. Que gajo a dizer que não se passa nada no fundo. Não posso. É que não é só culturalmente. Mas será que não aconteceu isso muitas vezes com portugueses que foram à Espanha? Muitas vezes. Ah, oh, então. Mas esses mesmos portugueses que estiveram em Espanha a ser maltratados, explorados e escravizados, pois quando voltam ao passo das terras vão ser igualmente anti-imigrantes, porque isso aqui é... Mas isso não é só aqui... Estava a falar com o Diego e não sei o quê, na Galiza é a mesma merda. Na Europa toda. A mesma atitude. Porquê que achas que é... Eu vi aquele filme que é... Fui ver porque era galego. Que é As Bestas. Não sei se já viste. Não. Fiquei doente com o filme. Isto é uma estupidez do caralho. Fiquei a odiar os galegos. Yeah. Que é os gajos que estão vivendo lá na Galiza, na montanha, e há lá um gajo que vem da França para decide. Que é tipo, como pessoal que veio para aqui, assim, ingleses, vou fazer aquilo uma coisa. E lá numa aldeia, e depois aquilo é só. Os gajos eram mesmo bichos. Yeah. Os gajos da aldeia eram mesmo bichos. Acabam por matar o gajo. Mas aqui não fogo. Eu adoro galegos, isto não pode ser. Os galegos não podem ser assim. E o Diego disse: são. Isso é como em tudo, há galegos que estão assim e outros que não. Sim. Como há portugueses fazer uma aldeia no meio do mato também. Se agora estavam a ver a outra série do lado dos traficantes. Quanto aos imigrantes. Cambados, que é lá ao pé de Ponte Vedra. Passam sempre os que ele tinha falado. Já sabia que havia uma série, que é os traficantes de cocaína, que é uma aldeia que é ao lado. Isso é de uma... Ponte Vedra, que é só aquilo traficantes. E os gajos com aquelas lanchas ultra rápidas. Sim, é precisamente. Pronto, aquilo está a história de amor no meio daquilo. Mas é mesmo aquilo. É... Temos que escolher umas músicas. Vai acabar? Não, neste não falou muito música, começamos por falar. Isto a gente viaja aqui nas conversas. Mas por acaso até coisas de traficantes, que em Portugal não tens uma coisa assim de traficantes como tens na... Lembras-te há uns anos? Sim, aquelas vezes. Falou, não foi apanhado um traficante ali cá em Portugal, que era o Paco Medalhas. Sim, e teve preso cá. Só que eu faço uma pesquisa da internet, Paco Medalhas não me aparece absolutamente nada. Alguém para limpar o... Nada. Eu fui, já tinha perguntado ao Paco Medalhas. Ele... Não. O Paco Medalhas não sei, mas temos o nosso Paco Bandeira. Uma vez no jornal da Capital disse mal dos mata-ratos. Foi? Foi. Disse aqui. Coisa, dizer que era uma merda a música. É. Só houve duas. Foi o Paco Bandeira e essa banda de lá de B. Martins, que eram os V12. Fiquei-lhes com pó. Paco Bandeira. Na altura em que, apareceu o rock radioativo, que foi a altura que eles apareceram, eles dar uma entrevista ao Blitz e disseram logo mal de nós. Então, mas isso aí é muito longe contra punks. Mas o que é que Paco Bandeira se foi meter nisso? Um gajo que tem 40 anos de carreira musical só assina uma música que as pessoas sabem. Que é o Elvas, ou Elvas, da Jota da Vista. Conheces mais alguma música do Paco e só Bandeira? Sabes o refrão. Um dos primeiros serial killers aqui da Beira é o Zé Borrego. De Aranhas. O Mão de Urso, ou Mão de Lobo. Nunca ouvi falar desse. Que é considerado o primeiro serial killer português. E é de ti, pai? Que é de 1970. Ah, ok. E matou quem? Quantas pessoas? O primeiro era homens. Mas era aqui na região? Matou não, em Lisboa, porque ele era, era pastor, só que tinha mau feitio, depois foi para Lisboa, era feirante, vivia nas feiras e não sei o quê, e acho que o primeiro que apareceu, depois até chegavam na altura que era um crime homossexual. Porque apareceu um marinheiro, porque tinha tatuagens e não sei o quê, na margem sul. Então o gajo matou em Passo de Arcos ou não sei o quê, e o voo numa mala a pingar sangue no barco e não sei o quê. Depois suicidou-se na prisão, não chegou a ir a julgamento. E era daqui do Zé Borrego? Era, das Aranhas. Mas é muito giro, há um podcast sobre o coisa que fala desse. É tão giro ouvir o podcast. Que até uma rapariga, acho que é da rádio, ou da Antena 1, não sei o quê. E foi aí que eu conheci a história do Zé Borrego. Então, isso é uma boa deixa para uma música. Começamos com, basicamente, com memórias das músicas infantis. Das Aranhas, temos que ir ao saúde. E terminamos no Psicopata das Aranhas. Temos que ir ao saúde. Temos que ir ao Psicopata. Ah, o saúde não é música infantil. É das Aranhas. Acho que é das Aranhas. O Leonel Nunes é ali da Guarda. Leonel Nunes é da Guarda. É, para o Leonel Nunes é um bacana. Era. Então há uma música. Tu vais gostar desta minha. Eu queria trazer o Leonel Nunes à Fatela Sónica. Eu entrei numa psicodécia. Foi é um bacana. Leonel é um bacana passado um mês morreu. Yeah. Era um bacana. Já andava a pedir, mesmo. Olha. Yeah. Sou é da Guarda. Epá, Tiago, arranja-me aí o contacto do Leonel Nunes. 5 litros de vinho era garantido. Põe-me nem para tocar meia hora na Fatela Sónica. Tocar a mulher ingrata. Qual é a música sobre um homicídio mais forte da história da música? É o Helter Skelter dos Beatles, por causa do James Mercer. Então temos o Helter Charles Mercer. É o Hurricane, não é? Do quê? De quem é que havia de ser? Mas é sobre mas o Hurricane um, é sobre um boxer que foi injustamente condenado. Sobre não, um assassino. Foi injustamente condenado. Sim, exato. Mas isso é sobre uma injustiça. Estou a falar sobre uma música sobre um homicídio, ou vários homicídios. Stagger Lee. Pronto, eu escolho Stagger Lee. E tu devias escolher uma do Bob Dylan. Claro. Escolhes uma Stagger Lee versão blues. E eu escolho o Stagger Lee dos quais. Só com viola acústica. Sim. Dos primeiros, que é... Etty Carroll. É de Novak, é uma psycho-mama. Ah, uma psycho. Que era um... Também podemos pôr outro Psycho Chicken. Kill por Eddie Carroll. Então já temos aqui um alinhamento. Escolhe uma música psicopata. Peço-lhe lá. Eddie Carroll. Então e a dos Doors também, que o gajo vai matar toda a gente. Vez, na rádio não, eu matar toda a gente. Aquela dos Doors que o gajo mais a mama, want to... Qual é essa? Dos Doors? Não, tens uma duas coisas, os chutes e pontapés. Estava a fazer confusão com o Pino. Os Doors têm uma música que é o Jim Morrison a cantar que mata o irmão, o pai, a mãe e a cá. Olha, tens os chutes e pontapés. É o The End, o The End. Tens os chutes e pontapés. Mãe, quero matar o pai, pai. E tens até, tens o Mata-Rotes. É que sim, entre com este emocional. Eddie Carroll é um Mas fantástico. Mas é um fantástico. Mata-Rotes está afetado. William Zabel. Já passou demasiadas vezes. Era um filho do proprietário de uma plantação de tabaco. Matou uma. Mas olha lá, mas esse das Aranhas é mais. Mas há uma do Bob Dylan que eu acho ainda mais impressionante. Os crimes. Que é a balada de Ollie Brown. Foram as prostitutas lá em no Castro. Ollie Brown. Isso já foi nos anos 80. Esse é o crime foi em 69 e ele foi preso em 1970. Foi o nosso whisky, caralho. Está, está a mugir a vaca do whisky. Olive Brown, illegal on the outside town. Mas isso é de uma família pobre. Mas é um homicídio, ele chegou a casa e matou toda a gente. Com a pobreza, porque tinha uma quinta e não conseguia alimentar a família. A balada do Olive Brown. Isso é de quem? Do Bob Dylan. Então vamos meter o Olive Brown. Mas isso são os primórdios do Dylan, que era quando ele se... Está bem, mas é uma música coisas. Sobre um homicídio de por pobreza, estás a ver? Falámos de duas do Dylan, Wallis Brown, Ballad of Wallis Brown e Etty Carroll. Pronto, temos a abundância de escolhas musicais entre músicas infantis e músicas psicopatas, despedimos com amizade. E para acabar, se faltar uma música, os anti-noirly guy eight people. I hate human race. Caros ouvintes, mantenham-se vivos. E tranquem a porta, não sabe, sabe aí, quem não é que está aí, a gente está a envolver. Já agora convidamos a vir aqui a tiscar. Já começa a aparecer aí para que os chineses envolver. Tem que ser a despedida como deve ser, então. Então diz lá que ele gosta sempre de despedir o... Não, então é aquela... E despedimos com amizade. E convites para o meu funeral. E tranca a porta do quintal. E o funeral é um esmaloio, o esmaloio é só os funerais agora. Não. Conversas da Abaladiça, um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair, que pague a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida.